As maravilhas quebram tudo. De um jeito sensacional, cativante e sedutor. Elas têm uma magia de fazer a bunda de ioiô. Vai Rafaela, requebra, requebra e faz a bunda de ioiô. Faz a bunda de ioiô. Dalia e Thaisa, eu sei que vocês são brave e pelo jeito já ensinou. Então vem, então vem, então vem, então vem. Carol e Renatinha, vem no aquecimento da bunda de ioiô, da bunda de ioiô, bunda de ioiô. Esse é o ritmo que o Tim lançou. As maravilhas quebram tudo. De um jeito sensacional, cativante e sedutor. Elas têm uma magia de fazer a bunda de ioiô. Vai Rafaela, requebra, requebra e faz a bunda de ioiô. Faz a bunda de ioiô. Dalia e Thaisa, eu sei que vocês são brave, pelo jeito já ensinou. Então vem, então vem, então vem. Carol e Renatinha, vem no aquecimento da bunda de ioiô, da bunda de ioiô, da bunda de ioiô. Esse é o ritmo, o Gucci que lançou.